Alô, trabalhador 2422 para o táxi, 85 a bordo, 3 horas de autonomia, alternado Galeão. 85 no POB, 3 horas de autonomia, alternativo Galeão. Autorizar táxi até o ponto de espera, via táxi em Índia, no ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro no 097. 107, direita, perdão, 0385, para o 422. Salvador, boa noite. Azul 421, no campo ponto perdão no zero. 221, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento 080 graus, 619. Alinhe e decolar no zero, azul 421. E a parte 1 no Índia, no ponto de espera torre. 118 decimal 195, ajuste de altímetro no 097. Gente, autorizado parte 1 em Índia, ponto espera, torre 295, ligado, gol 1-1-0. Azul 4221, decolo 43, chame controle 119 decimal 8. 98, boa noite, azul 4221. Azul, boa noite, gol 1170, posso mostrar uma zero. Gol 1170, autorizado a alinhar e decolar pista 1 no 0, vento 080 graus, menos 19. Angola, Tona Zero, voo 1970. Confere informação no momento. Autorizado Serra Bravo, Serra Vitor para Serra Bravo, Serra Golf, via Peugeot 10. Nível de voo 370. Decola da pista 10, curva esquerda. Saída Puca, Jamos e Par. Transponder 5555. Controle Salvador operando a frequência 119.80. Estado São Gonçalo, 370, Serra Peugeot 10. Decola 10 com curva esquerda na saída Puca, Jamos e Par. Transponder 5555 e o controle 198. 1098, cotejamento está correto, chame para 1 na posição 03. Vai chamar para 1. Ataque até o ponto de espera, via pátio 1 no Índia, no ponto de espera, torre. 118, decimal 195, giro de altímetro no 0, no 7. 7, para ponto de espera, 0 e 295, gol, 18, 18. Salvador, azul 4062. Azul 4062, continue a aproximação, pouso autorizado, pista 10, vento 080 graus, 5 nós. Ok. Continua a aproximação, perdeu contato com o controle 4062. Qual amarelo mesmo que o senhor já está na nossa escuta? Tem pouso autorizado já do 4062. Vive pouso 4062. Bom, Lanzar 98, após a passagem do bug da companhia Caldo, autorizado na posição 03, chame táxi. Bom, Lanzar 98, está autorizado, puxa após a aeronave da companhia passar a causa. Após a aeronave da companhia passar a causa, está autorizado para o entrenamento, Lanzar 98. Oi, Salvador, boa noite, vou no 868, ponte espera. 868, mantenha ponte espera. Oi, Salvador, boa noite, Xanamia 258, e Elétrica, que foi pistola 0, trem baixado e chegado. Xanamia 258, continue a aproximação, aguardando pista livre, número 2, parafuso, número 1, já se encontra na curta final da pista 10. Sim, se aguardando a autorização para pouso, o chão 6258. Solo 52, direito no 21 décima 1, não? Direito 121 décima 1, 4602. É, confirma, você vai liberar na Golf ou na Fox? Nessa agora a direita, é a Fox. Ok, obrigada. Chama solo no 211. Solo em 1211 ou 4062? Xanamia 258, pouso autorizado, pistão no 0, vento 080 graus, 619. Pouso autorizado no 0, hoje no 6258. Oi, Salvador, boa noite, Bono 972, uma milha para o Luciano. Bono 972, boa noite, continua a aproximação, aguardando pista livre, número 2 para pouso, número 1 na curtíssima final. Aguarda pista livre, Bono 972. 258, solo 54, direita, solo 21, décima 1. Direita, 211, é o solo, Ocean 6258. Boa noite. Uno 972, pista livre, pouso autorizado, pista 10, vento 080, 0 grau 79. Livre, pouso na pista 10, Uno 972. Foi Alfa, Juliette, portão 09. Alfa e Juliette, portão 09, Ocean 62, 58. Solo Golo 098, para o táxi, está com 63 a bordo, toda vez de 2 horas e 45, altera a senhora. Confirme, é 63 no POB, 350 Maciã? Afirmativo. Autorizando o táxi até o ponto de espera, via táxi foi Índia, no ponto de espera torre. 118 decimal 195, hoje de altímetro 907. 7 no ponto de espera, 2895, está corrigindo a autonomia 2 horas e 50. Aceite, 2 horas e 50, obrigado. Solo Salvador, 4062, na Juliette. Azul 4062, ingresso autorizado via Juliette, portão 01. Via Juliette, portão 01, 4062. No 868, ali mantém pistão no 0. Ali mantendo 0, vou no 868. Uno 972, solo 56, libera a direita, chame solo 121, decimal 1. 211, pô. Paulo, boa noite, voo 1972, pessoal. Voo 972, autorizando táxi via táxi Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, 10, voo 1972. Isso aí, boa noite, 1090, pode passar. Bono 098, boa noite, ali mantém pistão no 0. Ali não, não quero pistão. Uno 868, decolou 58, chame controle em 119, decimal 8. 198, boa noite, meia noite, obrigado. 98 livre decolagem, pistão no zero. Vento 090 graus, meia dúzia. Livre decolagem, dá 098, decola 02, chame controle 119, decimal 8. 098, tá bom, noite. Southbound, good morning, Usable 1962, we have information on Charlie Way, possible to dispatch number 410. 499962, information Charlie. 1 minute copy. Southbound, 1962. Go ahead and go 9962. Go 9962 to Recife via Up Zulu 17, flight level 410, takeoff 10, left turn, Puka Departure, Aru Transition, Skok 5561, Salvador Departure 119.8. Go 1962, turn 4, Recife, flight level 410 via flight level Up Zulu 17, takeoff runway 10, left turn. Puka Departure, transition Aru 5561 Bonk, and Control 3-119 Go 9962, report for startup and push gate 06. Report for pushback and startup, go 9962. Oi, Salvador, tá 3891, sinal abaixo travado. 3891, pouso autorizado, pistão 10, vento 080 graus 59. Copiou, livre pouso 3891. 3891, solo 13, libere a direita, solo 21, decimal 1. 211, TAM 3891. Salvador, boa noite, 3891, Alfa. 3891, autorizado táxi para táxi Alfa, Juliette, remoto 14 do Pátio 1. Alfa, Juliette, remota 14, Pátio 1, 3891. Salvador, 3891. Há uma possibilidade de conseguir um sim, nós estamos com dois cadeirantes a bordo que não descem escada. É, de passar essa informação aí pra ela. Ok, obrigado. Posição agora 03 do Pátio 1. 03 do Pátio 1, obrigado. Salvador, boa 3870, final. 0070, com os autorizados pistão no 0, vento 50 graus, 029. TV, boa 3170. Ana 962, aprovo Starap and Pushy, report for taxis, gate 06. Report for taxi, go 1962. Salvador, azul 6908. Azul 6908, boa noite. Continua aproximação, aguardando pista livre. 908. Libera direita, só no 211. 311, boa. Mandou boa, tá 3170. Então, 3170, autorizado táxi Alfa, reportagem da táxi e Juliette. Via Alfa vai reportar antes da Juliette. 170 vai manter a taxiways Alpha, aguardando para ingressar a Juliette, ponto que vai aguardar o início do táxi do bug da Gol. O gate previsto é o 06. Afirmativo, vai aguardar o Gol pro 06, 3170. Salvador, boa noite, Altan 39240, informação Charlie, posição 8. Cópia João Pessoa. Então 9240, Charlie confere informação em curso, aguarde um segundo copo, prepare Puca Jamaru. Puca Jamaru, aguardando cópia. Salvador Ground, go 190. Correct. 9962, 774, 3 hours and 50. O 9962, approve the taxi until holding point, examine April India holding point, contact the tower 18.95, QNH 06. Go 9962, please protect via April India, photo point of 10810, 18.95, 1016, go 9962, thank you, have a nice night. Boa noite, Azul 6908, agora Eco. Azul 6908, autorizar táxi, minha taxa em Alfa, Kilo, passe 3, quando lá atente ao sinalizador. Alfa, Kilo, passe 3, gente. Então 3170, ingresso Juliette, portão 06. Juliette 06, 3170. Copia. Autorizado Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Bravo, Juliette Papá, via peso Luna 7, nível de voo 330, decola da pistona 0, curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aru, transponder 5563, controle Salvador, opera na frequência 119.80. 9240, autorizado João Pessoa, nível 330, grapa Zulu 17, decola de 10, curva esquerda, perfil Puca, Jamo, Aru, aciona 5563, controle Salvador 119.80, tá, 9240. Então 9240, cotejamento está correto, chame pronto na posição 08. Chama. Então 9240 na posição 08, autorizado, chame táxi. Chama táxi, 9962, decola 35, chame controle em 119.8. 3098 com 9962, obrigado, boa noite. Solo San 924, governo Corozó, sou Fernando Maceió, 2h43, 147 a bordo. 147, 2h43, Maceió. Afirmo. Autorizar ataque até o ponto de espera, via parte do Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajude altímetro 1006. 20, parte do Índia, ponto de espera, 2895, com 1006, San 92. 4-0.